Então, bom dia a todos. Bom dia. A paz de Jesus esteja com todos. Uma manhã maravilhosa que o sol visita essa parte do planeta, mas ele faz isso todos os dias. E as nuvens às vezes impedem, não é? Como existem situações na vida que nós somos visitados diariamente por bênçãos, por auxílio, mas alguma nuvenzinha da vida nos impede. Mas nós precisamos lembrar, assim como o sol sempre nos visita, independente do que se passa aqui no globo terrestre, os raios solares chegarão a essa parte do planeta. Mas independente, então, do que acontecer, as bênçãos divinas também chegam até nós. É que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não tem essa percepção. E é isso que a gente tem que lembrar todos os dias, né? Que nós sempre seremos muito auxiliados, sempre. E é pensando nessas ideias, e é pensando nisso, que muitas vezes a gente vai, ao longo da vida, adquirindo força para superar os problemas, as lutas, as dificuldades que todos os espíritos encarnados e desencarnados enfrentam. Às vezes a gente tem uma tendência de pensar que a nossa vida ela é mais comprometida com provas e expiações do que a vida dos outros. Ou resumindo, que nós temos mais problemas que os outros, mas isso não é verdade. Todos os seres humanos têm problemas, têm lutas. Até espíritos muito evoluídos, quando reencarnam, enfrentam lutas e problemas. E se alguém quiser um exemplo máximo, veja Jesus. Com todo o poder que ele tinha, com tudo do que ele era capaz de fazer e ser, ele enfrentou problemas no seu dia a dia. Jesus enfrentou problemas muito parecidos com o nosso, com os nossos, só que numa escala diferente. Porque a missão dele, obviamente todo mundo já sabe disso, era uma missão no grau máximo que essa palavra pode atribuir à tarefa de um espírito encarnado. Mas ele lidou com incompreensão, ele lidou com pessoas ignorantes, ele lidou com pessoas mal intencionadas. Jesus lidou com todos os problemas que os seres humanos enfrentam porque ele era um ser humano. Porque ele tinha a natureza humana que todos nós temos. Só que qual era a diferença de Jesus para nós? Ele era um espírito já puro, um espírito sem imperfeições. E nós somos um espírito, ou nós somos espíritos que estamos ainda aprendendo a nos libertar dessas imperfeições. E a gente pode falar isso com naturalidade, que um dia nós seremos perfeitos como Jesus, porque foi ele mesmo que disse. E tudo que ele fazia, um dia nós faremos também. E ele, quando ele diz que Deus é nosso Pai, ele está deixando claro que para Deus, todos os seres que ele criou são iguais, são irmãos. O que diferencia é o tempo que cada um já teve para conquistar, para adquirir as qualidades que tornam o espírito puro. Então nós temos que sempre lembrar dessa nossa condição de filhos de Deus, de seres destinados um dia à perfeição, e lembrarmos principalmente disso nos momentos mais difíceis da vida. Lembrar que aquele momento de luta, de expiação, aquele momento de dor, não é o resumo da nossa vida. É um momento em que nós teremos oportunidades futuras muito melhores. Sempre. Porque nós somos destinados a isso. Há momentos, às vezes, na nossa história, como indivíduos, ou como também cidadãos, membros de uma sociedade, que nós ficamos, às vezes, muito atemorizados. Momentos que nós nem temos esperança no mundo que nós vivemos mais. Nos sentimos muito angustiados, muito aflitos, muito sofredores de ver tantas coisas difíceis acontecendo. Se a gente for verificar nos jornais, nos meios de comunicação, pelo rádio, TV, a internet, nós vamos descobrir que no mundo existe muito sofrimento ainda. E às vezes chegam dessas notícias para nós e elas nos amarguem muito. Mas a gente fica sabendo de cada história que a gente perde um pouquinho a esperança no futuro. E a gente deve ter uma precaução muito grande, um cuidado muito grande com essas notícias. Nós temos que ter uma atenção redobrada, porque hoje existe no mundo uma facilidade de comunicação que nem sempre ela produz bons frutos. Às vezes eu penso que seria melhor a gente se manter naquela ignorância que existia algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, em que você não ficava sabendo de uma barbárie, de um crime violento que tivesse acontecido em uma outra localidade. Às vezes levavam meses até chegar informações onde você vivia do que tinha acontecido em outra parte do mundo. As pessoas naquela época ficavam sabendo tão rapidamente dos problemas como a gente fica sabendo hoje. Hoje acontece um acidente, a notícia corre rápido e às vezes vem detalhes daquilo que choca a nossa sensibilidade. A gente fica até desanimado. Olha, vocês não podem ter certeza disso. Muitas coisas que a gente vai enfrentando no dia a dia, como desânimo, aquela desesperança, aquela falta de confiança nas pessoas, no mundo, às vezes aquele sentimento de largar tudo, isso tudo é criado dentro da gente por vários fatores, mas existe um que certamente é um dos que mais contribui para esse estado de espírito, de derrotismo, de indisposição de continuar lutando com a vida e para conquistar o melhor, e muitas vezes nasce dessas informações que chegam até a gente. Muitas vezes, aquela manhã que a gente acorda para iniciar uma semana, a gente vem aquele sentimento de pesar, de imaginar que a gente vai ter que enfrentar uma série de lutas e dificuldades. Muito disso decorre desse bombardeio que nós temos de informações difíceis, negativas, que chegam até nós. E a gente não se apercebe disso. A gente não toma conta do quanto essas notícias vão influenciando as nossas condutas, o nosso modo de pensar a vida, o nosso modo de encarar as nossas lutas. Muito da nossa falta de força de viver, de coragem de encarar os nossos problemas, de enfrentá-los com confiança, com fé, vem de informações repetidas vezes, comunicadas, transmitidas, faladas pelas pessoas que nós conhecemos, comentadas por nós. E essas ideias todas de dor, de destruição, de sofrimento, de problemas, estão lá dentro da gente criando essa indisposição para viver, para lutar, para conquistar o melhor. Daí a grande preocupação que nós temos de como nós vamos recebendo essas notícias, do quanto nós vamos assimilando isso. Existem pessoas que elas fazem o quê? Elas buscam essas informações assim com uma avidez muito grande. Elas querem ficar sabendo, às vezes, até detalhes de notícias muito lamentáveis. E elas não percebem o mal que se faz em sua vida. Porque isso cria dentro da gente um estado de medo, de indisposição para enfrentar as lutas, que a espiritualidade já nos alertou sobre isso. Ela já nos falou o quanto o medo pode nos prejudicar a evolução, o quanto ele pode barrar o nosso progresso, o quanto ele pode deter as forças que nós temos. Porque todos nós temos um grande potencial de realização. Todos nós temos muito a desenvolver. Para Deus não existe espírito fraco. Existe inexperiente. Existe espírito que ainda não descobriu todo o seu potencial, não cresceu, não adquiriu virtudes. Mas todos têm o potencial de se tornar seres com grande poder de decisão na sua própria vida e de conquista da felicidade. E a espiritualidade nos alertou sobre o quanto o terror e o medo que nós vamos alimentando dentro de nós pode deter as nossas coisas. Nós temos um episódio muito importante que é descrito por André Luiz, que se passou com todo o planeta na época que ele estava desencarnado e vivendo já no mundo espiritual, na colônia espiritual conhecida como Nosso Lar. André Luiz já tinha compreendido que ele precisava trabalhar, que ele precisava se dedicar ao próximo para conquistar uma melhora maior no seu processo ali de recuperação na vida espiritual. E numa determinada ocasião, toda a comunidade ali de nosso lar foi alertada pelo governador daquela colônia. Todos ali foram advertidos sobre o grande problema que a terra passaria naqueles dias. Estava ali para ser deflagrado o conflito mundial que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra. E os espíritos, já sabendo que aquilo traria muitos desencarnados e que aquelas notícias que viriam da Terra, de que haveria um sofrimento aqui no planeta, iria causar um impacto muito negativo lá no mundo espiritual. Veja, eles estavam muito bem protegidos, amparados ali na colônia espiritual, porque ali não chegaria nada do que se passa aqui na Terra. Né? O espírito numa colônia espiritual, ele está vivendo numa sociedade que todos nós já gostaríamos de viver. Tudo é muito organizado, tudo é muito bem estruturado, tudo está funcionando muito bem. Lá não chegaria nenhuma ameaça a eles, mas o medo que eles poderiam nutrir dentro deles, pensando nas pessoas que estavam aqui ainda encarnadas, os espíritos que ainda viviam aqui na Terra, poderia comprometer muitos espíritos em nosso lar. Então você veja, até no mundo espiritual, notícias difíceis aqui da Terra repercutem de uma forma que pode tornar comprometedora aquela segurança que eles estão vivendo. E aí lá é dito para André Luiz que o medo é uma das maiores barreiras para o homem, é um dos maiores desafios. O medo é uma das coisas mais nocivas que pode ter para o espírito. Porque o medo, ele determina como nós vamos agir. Aquilo que nós tememos acaba se tornando o senhor de nós. Ele determina as formas como nós vamos nos comportar. Nós agimos de acordo com os nossos medos. Medos que nós temos consciência que temos e medos que nem imaginamos que temos. Porque lá no nosso mundo íntimo nós carregamos muitas coisas que nós não lembramos de maneira consciente. Não temos uma compreensão plena, mas no fundo lá nós sentimos aquilo. E às vezes a vida nos oferece a oportunidade de ser defrontados por esses temores. E aí a gente descobre, ah, realmente tal coisa me causa uma paralisia, eu não tenho coragem de enfrentar tal situação. Porque lá no íntimo tem algum medo que nós carregamos e que não sabíamos que tínhamos. Um passo importante para a superação do medo já é reconhecer, é saber aquilo que nos causa temor, saber que aquilo que nós não confiamos muito pode nos prejudicar. Quando a gente reconhece isso, a gente já está bem adiantado nessa conquista de nós mesmos e de nos tornarmos pessoas mais seguras. Agora, se libertar completamente do medo, isso é uma realização para o espírito puro. Se existia um homem que não tinha medo de nada, era Jesus. Todos os demais são seres que estão sujeitos em algum momento a ter medo em sua vida. Às vezes as pessoas se gabam, ah, eu não temo nada, eu enfrento tudo. Mas pode acreditar, existe algo que nos atemoriza, existe algo que nos detém ali, a nossa capacidade de ação. Por isso que é importante nos conhecermos e identificarmos o que nos pode fazer paralisar. Que nos causaria medo e nos deteria a evolução. E nós temos uma tendência de, alimentados por esse medo, de passarmos a fazer, a interpretar, a conceber o mundo de acordo com esses medos. Existem pessoas que, quando ouvem as notícias difíceis, negativas, elas ficam reforçando as suas qualidades mais inferiores. Por exemplo, uma pessoa ouve falar de um ato de violência, né? E o que ela faz? Ela se arma de violência dentro dela, acreditando que ela vai ter que sempre ter uma reação violenta para se proteger. É isso que levou muitas pessoas, e justifica para muitas pessoas, por exemplo, terem armas de fogo. Porque elas dizem assim, o mundo é muito perigoso, muito ameaçador, então eu tenho que ter algo para me proteger. Percebe o quanto o medo determina, então, as nossas emoções? Nós agimos como pessoas que tememos e por isso nos armamos diariamente, muitos não com arma de fogo, mas com reações perante a vida, sempre na tentativa de se proteger, sempre na tentativa de deter as ameaças que nos são apresentadas diariamente. Então, o medo ele é capaz de determinar a nossa forma de agir e ele molda a nossa forma de conceber o mundo. Então, nós devemos ter essa atenção. É importante para nós, para evitar que a gente comprometa a nossa existência. Porque quantas coisas nós podemos já ter deixado de fazer na vida porque tínhamos medo. Quantas coisas nós podemos já ter impedido de acontecer na nossa vida porque não ousamos, não demos um passo a mais, porque ficamos com medo. E um outro lado muito negativo do medo é a associação mental que ele estabelece entre nós e outras pessoas que pensam como a gente. Pessoas que estão aqui encarnadas, têm um corpo físico como o nosso, e pessoas desencarnadas, espíritos desencarnados. Quando nós tememos algo e permitimos que esse medo tome conta da nossa vida, nós nos ligamos mentalmente a pessoas que pensam como a gente, seja daqui ou do mundo espiritual. E querendo ou não, a gente reforça nelas o medo que a gente tem. Porque vocês já sabem que o pensamento é uma força poderosa. Ele extrapola a nossa caixa premiana. Os nossos pensamentos todos aqui nos envolvem uns aos outros. O pensamento dos espíritos aqui presentes também está nos envolvendo uns aos outros aqui. Então aqui, se pudéssemos ver com os olhos físicos o que se passa em termos de pensamento neste recinto, nós veríamos algo de uma intensidade impressionante. Pudéssemos ver nas ruas os pensamentos que transitam de inúmeras pessoas, encarnados e desencarnados, também seria impressionante. No ambiente de trabalho, em casa. Só que há algo interessante. Pensamentos, eles não são como certas substâncias da vida terra que se misturam facilmente. Pensamentos, eles têm afinidades, como a água e o óleo. Por mais que você agite o óleo e a água, eles nunca se misturam efetivamente. Mesmo quando você está agitando, aquela impressão que a gente tem ali do óleo, que aparentemente ele se dissolveu na água, não é real. Na verdade, o óleo continua fragmentado em gotas microscópicas, mas ele não se mistura com a água porque são incompatíveis, eles não conseguem. A mesma coisa são os diferentes tipos de pensamento. Nosso pensamento de medo, ele vai nesse turbilhão que nós vivemos, de ideias, de ondas mentais que nós vivemos, ele só vai se ligar, ele só vai se fundir a outros pensamentos de medo. Por isso que a gente não precisa ficar preocupado em imaginar-se envolvidos numa nuvem de pensamentos tumultuosos por onde a gente passar. Porque tudo é uma questão de sintonia. Se eu tenho medo dentro de mim, naturalmente, o que eu vou colher dessa nuvem que me envolve em qualquer lugar que eu estiver de ideias, de pensamentos? Se eu tiver medo, eu me associo a esses pensamentos de medo. Como a água e o óleo. Quando você para de agitar, o que que acontece? O óleo todo volta a se reunir na superfície e a água fica embaixo, se separa. A mesma coisa que acontece com a gente. Os nossos pensamentos de medo, eles tendem a se reunir, se associar com o pensamento de medo de outras pessoas. E um cria no outro um estímulo que reforça essa tendência de medo. Então, o grande problema do medo é que ele também nos liga a outras pessoas temerosas e nós reforçamos nelas os medos que elas têm e o medo delas reforça em nós os medos que nós temos. E acreditem, existem espíritos que sabem usar essa estratégia para comandar a nossa vida. Eles nos sugerem ideias de medo para nos paralisar a ação. Você quer ver uma coisa que eles fazem isso com eficiência? E outras vezes eles não precisam agir porque a gente já está viciado nisso. A gente vê alguém necessitado e a gente sabe já, porque aprendeu com Jesus, que tem que ir lá e ajudar quem está precisando. Mas o que, que a gente usa lá dentro da gente para justificar a nossa inação, nossa não se envolva com isso? É o medo. Ah, aquilo pode ser perigoso para mim. posso comprometer a minha segurança ao tentar me aproximar daquela pessoa que está precisando de ajuda. Então, o medo, por exemplo, ele nos detém a nossa capacidade de ajudar o próximo. Agora, imagine quantas situações em nossas vidas nós estamos deixando de agir porque estamos sendo comandados pelo medo. Sempre que a gente sente um pouquinho dessa insegurança, é o medo que está tomando conta de nós. Colocado dessa forma, parece que o medo é uma coisa nociva, prejudicial para o homem, muito perigosa, mas ele tem o seu lado útil. Porque foi o medo que nos levou a buscar uma série de realizações que hoje nos dão segurança. Foi o medo da tempestade que nos ensinou a construir casas. Foi o medo das feras que nos ensinou a usar o fogo. Foi o medo da morte que nos levou a formas de buscar curar as doenças. Então o medo tem lá sua importância. Mas é desde quando ele nos mobiliza para uma ação positiva. Desde quando ele estimula em nós uma ação que nos ajude a superar ali a dificuldade que nós temos, mas não quando ele nos paralisa. E aí que viria para todos nós uma grande conquista se a gente soubesse administrar essa característica, ou esse sentimento, ou essa nossa qualidade, ter medo. Saber quando nós podemos realmente agir, quando nós podemos ir além dos nossos limites e quando não é conveniente. Aí nós vamos conseguir a superação. Aí nós vamos conseguir a superação do medo. Não acreditando que é por agir de maneira inconsequente que nós vamos conseguir realizações. Nunca vai ser dessa forma. Que ações inconsequentes, impensadas, que a gente faz achando que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, pode trazer também situações muito problemáticas. Nós não podemos nos deter pelo medo. E o medo tira, às vezes, das pessoas grandes experiências. O Evangelho nos traz notícias de dois episódios em que Jesus lidou com o medo dos discípulos e os alertou sobre o problema do medo. É uma passagem muito interessante que o discípulo Pedro teve com Jesus. Uma certa ocasião estavam eles lá, os discípulos, no barco. Jesus não estava ali com eles e eles observam que vem aproximando alguém caminhando sobre as águas. Daqui a pouco eu explico como isso é possível. Mas Jesus está lá caminhando sobre as águas e eles, todos temerosos, todos medrosos, perguntam: o que é aquilo? Porque eles estavam lá no meio do mar da Galiléia, como podia alguém estar andando ali? Não era na margem. E aí um fala: ah, é um espírito, um fantasma. Ficaram todos correndo de medo. E Jesus, já percebendo a onda de medo que se tomava ali, que tomava conta do barco, ele fala para os discípulos: acalmem-se, sou eu. E eles ficam maravilhados com aquilo, porque, gente, uma pessoa andar na água é algo extraordinário. E eles ficam espantados, porque eles já sabiam que Jesus era capaz de coisas incríveis. E ele estava lá andando sobre as águas. E aí Pedro, maravilhado, Pedro era alguém que oscilava como nós entre medo e terror, entre a paz e a violência. Ele era um ser que tinha muitas das nossas características ainda hoje. E ele, empolgadíssimo com aquela visão, pergunta: mestre, posso ir até você? E Jesus falou: venha, Pedro. O que permitiu Pedro iniciar essa caminhada nas águas e se aproximar de Jesus? Foi a confiança que ele teve ali restrita. Se Jesus está fazendo e ele está dizendo que eu posso ir, porque ele perguntou, né? Posso ir, mestre, com você? Venha, Pedro. E Jesus confirmou. E ele teve nesse momento uma força extraordinária porque ele confiou em Jesus e foi. Só que ele sente a movimentação das águas em torno dele, ele sente o vento, e aí ele cai no descrédito. Isso é muito insólito, não é possível alguém caminhar sobre as águas. Ele se interrompe nesse momento, e o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele começa a afundar, e desesperado, mestre, me ajuda, me salva, porque eu vou morrer. Jesus dá a mão a ele e traz à tona novamente e caminha com ele até o barco. E aí, a explicação, né, que Pedro pede. Por que isso aconteceu? E aí Jesus diz para ele, porque faltou fé para você. Foi por causa da sua pouca fé que você não conseguiu se mover ali. Ele permitiu que o medo ocupasse o lugar da fé numa realização impressionante que ele estava fazendo. Ele então se afunda ali na água e Jesus foi socorrer. E Jesus o conduz ao barco, o esclarece. E quantas vezes nós não passamos por situações parecidas? Parece que nós nos sentimos afundar nos problemas da vida e nós temos algo que nos dá a mão, nos tira, nos resgata a nossa fé, nos ajuda a prosseguir. Só para a gente deixar esclarecido por que foi possível para Pedro fazer isso, por que para Jesus era possível. A gente sabe que existe um órgão aqui no mundo material, uma matéria que os espíritos chamaram de fluido. Esse fluido ele tem propriedades que podem se tornar iguais à da matéria. Jesus tinha um alto poder mental e ele comandava esse fluido. E ele então, ao caminhar sobre as águas, o que ele fez foi criar uma base material para que ele pisasse e não afundasse. Jesus só podia fazer isso porque ele sabia da existência do fluido, tinha um poder mental e uma fé incondicional naquele potencial que ele sabia que ele tinha, que era de manipular essa coisa que está aqui no nosso mundo, chamamos de fluido. E por isso ele conseguiu pisar. Ao permitir que Pedro viesse até ele, ele contou com a fé inicial de Pedro para dar consistência para esse fluido e ele servir de base. Só que quando falta a fé de Pedro, o que acontece? Esse fluido se dissipa e Pedro começa a afundar. Jesus consegue resgatá-lo porque Jesus continua confiando no poder que ele tem de manipular esse fluido. Por isso que Jesus consegue resgatar Pedro e colocá-lo na mesma base em que ele está. E aí Jesus depois explica, é por falta de fé que você não consegue superar ali, você afundou. E é assim para a gente também hoje. Quando nos falta fé, quando nos falta confiança, quando a gente se deixa tomar pelo medo, é onde a gente sente a falta de base na vida. É onde fraqueja ali, para nós, tudo aquilo que nós já vimos acreditando. É onde a gente se sente inseguro e se permite afundar nos problemas. Insegurança, falta de fé, a gente chama de medo. A gente não pode permitir nunca que o medo tire de nós as grandes oportunidades e realizações da vida. A gente não pode permitir que o medo nos tire as grandes oportunidades, as grandes conquistas. E como que a gente combate o medo? É com fé, é com confiança, é com certeza de que nós vamos ser amparados, que nós vamos ser assistidos. É confiança de que o momento, o problema ali que nós estamos vivendo ali, é apenas um momento na nossa vida. Não é para sempre. É quando a gente tem fé e confiança de que nós iremos superar, nós iremos transitar e atravessar aquele momento e vamos ter novas oportunidades, é aí que nós readquirimos a nossa força, a nossa fé. É que nós readquirimos a conquista de nós mesmos e passamos a não mais ser controlados pelo medo. Por isso que seria importante que cada um de nós fizesse essa autoanálise. Pensássemos assim, o que dos meus medos hoje tem detido a minha evolução espiritual? Quais os medos que eu carrego dentro de mim têm me impedido de aproveitar melhor a minha existência terrena? E descoberto esse temor, entendido o que nos detém a caminhada, é a gente pensar, vamos voltar, vamos ter fé novamente. Nós do Espiritismo temos um uma fé apoiada em muita evidência, em muitos fatos. Para muitas pessoas, acreditar que Jesus andou sobre as águas é apenas crença. Para mim, não é. Para mim, é conhecimento de uma realidade do mundo que nós vivemos, que é a existência do fluido. É algo que eu aprendi no Espiritismo. Então, a doutrina espírita, ela nos dá uma base para confiar, para crer, que não tem outro igual. Então, quando a gente sente a nossa fé na vida fraquejar, busquemos esse conhecimento espiritual tão valioso que nós temos. Esse conhecimento que é socializado, que é distribuído para todos, por igual. A doutrina espírita, quem sabe mais sobre o Espiritismo, é só quem estudou mais. Não tem nada secreto, não tem nada oculto. Todo mundo pode se apossar desse tesouro que é o conhecimento espiritual, que os Espíritos nos dão constantemente. E usar esse conhecimento para alicerçar a nossa fé, para fundamentá-la, e a gente se sentir alguém capaz de realizar tudo para o qual nós viemos. Sentir alguém que não vai ser impedido por medo de realizar nada. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê confiança, e busquemos os seus ensinamentos essa confiança, e busquemos o ensinamento dos Espíritos essa confiança, e acreditem, tudo que a gente busca com sinceridade, com dedicação, com o melhor de nós, nós conquistamos. Tenhamos todos uma excelente semana, com muita fé, e vencemos nossos medos. Muito obrigado a todos.